Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério. Uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta! Assassinaram Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Boa tarde, este é o Antena News. Subiu para 25 o número de vítimas mortais pela bactéria E. coli na Europa. A origem desta bactéria continua desconhecida. Cinzas vulcânicas do Puyehue aproximam-se do Brasil e já obrigaram ao cancelamento de alguns voos no estado de Guarulhos. 3 milhões de barris de petróleo foi quanto a Arábia Saudita decidiu doar ao Iêmen. A doação de 3 milhões de barris de petróleo tem como objetivo ajudar o país a combater as dificuldades no acesso aos combustíveis. PSD e CDS-PP iniciam hoje negociações para a coligação. Juros da dívida portuguesa continuam a cair. Ontem, os juros da dívida a 10 anos ainda subiram, alcançando o máximo histórico. Mas hoje voltaram a cair, seguindo a tendência dos juros a 2 e 5 anos, que hoje também voltaram a cair, tal como na passada segunda-feira. Desemprego em Portugal vai subir até 13,4%, diz Fundo Monetário Internacional. Europa confirmou hoje a recessão técnica de Portugal. Irão vai enriquecer urânio a 20% em nova central nuclear, adiantam fontes governamentais. FIFA é colonialista, diz Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irão, ontem, em Teherão, capital iraniana. Na base das declarações proferidas está a decisão da FIFA em proibir o uso do véu islâmico por parte da seleção de futebol feminina iraniana. Na passada sexta-feira, a seleção de futebol feminina do Irão não realizou um jogo após esta proibição, jogo que era a contar para o Mundial 2012. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem início às 8 da noite em mais um Desporto Antena.